André CDs. Moral de Miguara. Tem que ter a resenha. Simbora! O príncipe dos barulhos. Toma banho de leite, olha a boa. Toma banho de leite. Desde quer que toma banho de leite. Desde vara, toma banho de leite. Olha a boa. Água, toma banho de leite. Olha a boa. Água, toma banho de leite. Etiquete, toma banho de leite. Etiquete, toma banho. Ela é safada, quer bagulho doido. Ligando pra mim, dizendo que faço gostoso. Safado, bandido, cheiroso. 2021, vou te tacar de novo. 2021, vou te tacar gostoso. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite de vara, toma banho de leite. Oi, acabou a água. Para dar o paraíso das flores. Tem que respeitar, viu? Água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho. Ela é safada, quer bagulho doido. Ligando pra mim, dizendo que passo gostoso. Safado, bandido, cachorro, cheiroso. 2021, vou te tacar de novo. 2021, vou te tacar gostoso. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, atacadão do filho, tamo junto, colados, Gabriel Prince, Luizinho CDs, Graça e Luxo, Óticas, Gilvan Veículos, Rafa Boy Brusões, Matheus Uchilbá, Gutenberg Júnior, tamo junto, colados, cê é top, nego. Alô, Rafa, alô, Léo, simbora! Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite.